Os banqueiros são os mesmos. Os empresários são os mesmos. Os acionistas são os mesmos. Até os políticos são quase os mesmos. O povo continua sem poder comer. Os trabalhadores continuam a padecer.